É uma alegria e um dia histórico para o nosso Estado e para o nosso país poder, de alguma forma, novamente, após 53 anos, nos unir em cima de um projeto que vai mudar a história de mobilidade desses dois países. Quero agradecer aqui a confiança do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio em colocar nas mãos dos nossos engenheiros paranaenses, da Secretaria de Infraestrutura, para fazer a gestão dessa grande e complexa obra que, a partir de alguns dias, vai começar. Será a maior ponte de vão livre do país. Mais de 450 milhões de reais investidos entre os dois países. E essa obra vem de encontro àquilo que nós estamos planejando dentro do estado do Paraná. Já somos o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, em quantidade e em variedade. E agora, no nosso planejamento, queremos nos tornar o hub logístico da América do Sul. Nós queremos ser a central logística da América do Sul, podendo exportar toda a produção da região centro-oeste, sudeste e sul do país e também podendo colaborar com as exportações do nosso país irmão Paraguai, que também é um grande produtor de alimentos, além do seu comércio que tem na fronteira. Nós estamos fazendo um grande planejamento em parceria com o Ministério da Infraestrutura e vamos saltar de 2.600 quilômetros de rodovias concedidas para 4.100 quilômetros. Já estamos fazendo um trabalho com os aeroportos regionais, onde Foz do Iguaçu, Londrina, Bacaxerim, Curitiba e o aeroporto Afonso Pena Internacional, que fica em São José dos Pinhais e que atende todo o nosso estado, também vai ser concedido à iniciativa privada, se Deus quiser, até final desse ano, colocando à disposição na Bolsa de Valores para os investidores. Estamos investindo em ferrovia. Vamos usar o projeto da Ferroeste, trazendo a Ferroeste de Cascavel até Foz do Iguaçu para atender todo o nosso oeste e atender toda a produção do Paraguai. E nós estamos trabalhando incansavelmente para construir, junto com os nossos irmãos paraguaios, argentinos e chilenos, e tirar do papel a tão sonhada ferrovia bioceânica para ligar o porto de Paranaguá ao porto de Antofagasta, fazendo o novo canal do Panamá para a América do Sul. Tudo isso em parceria com o governo federal. E quero aqui, presidente Jair Bolsonaro, reconhecer e agradecer a maneira que o senhor e os seus ministros têm tratado os nossos secretários e o Estado do Paraná como prioridade. Agradecer de público a escolha do ministro Tarcísio como seu ministro da Infraestrutura, que tem sido um aliado do Estado do Paraná, entendendo esse projeto de infraestrutura e logística que nós estamos implantando aqui no Estado e, acima de tudo, podendo colocar novamente o Brasil no rumo do desenvolvimento através da infraestrutura. Nós queremos, sim, fazer com que essa ponte, que, mais uma vez, une cada vez mais o povo do Paraná, o povo do Brasil, com o povo do Paraguai, possa ser cada dia mais essa demonstração de união que a parceria entre esses dois países fazem com que os nossos irmãos trabalhadores que ganham e se sustentam através do comércio de Foz do Iguaçu, do seu turismo, e com o comércio e a produção paraguaia, gerem a sua riqueza e façam com que os dois países possam crescer cada vez mais. Viva o Paraná, viva o Paraguai e viva o Brasil!